Fecheiro 42, capítulo 24, Brincando com o Fogo. Ele não sabia ao certo o que tinha esperado. Algo como o espetáculo da grande fogueira na Assembleia, talvez. Os preparativos eram os mesmos, envolvendo grandes quantidades de comida e bebida. Viam-se um enorme barril de cerveja e um mais pequeno de whisky, sobre pranchas na borda do pátio, e um enorme porco assado num espeto de nogueira girava lentamente por cima de um leito de brasas, lançando espirais de fumo e aromas de fazer crescer água na boca pelo frio ar da noite. Ele sorriu para os rostos à sua frente, banhados pela luz da fogueira, brilhantes de gordura e afogueados de bebida, e começou a tocar o seu bodhrán. O seu estômago roncou, mas o barulho foi abafado sob o coro rouco de Killiecrankie. Oh, eu encontrei o Diabo e Dundee nas colinas de Killiecrankie, oh! Ele já teria merecido o seu próprio jantar quando finalmente o comeu. Tinha tocado e cantado durante mais de uma hora. E a lua subia acima de Black Mountain agora. Fez uma pausa enquanto repetiam o refrão, apenas o tempo suficiente para agarrar na caneca de cerveja sob o seu banquinho e molhar a garganta. Depois iniciou a estrofe seguinte, com mais clareza e vigor. Lutei em terra, lutei no mar, em casa lutei com a minha tia, oh, encontrei o Diabo e Dundee nas colinas de Killiecrankie, oh! Sorria profissionalmente enquanto cantava, capturando um olhar aqui, focalizando um rosto ali, e calculava o progresso no fundo da mente. Já conseguira envolvê-los. Com uma pequena ajuda da bebida oferecida, tinha de admitir, e prendê-los no que Brie chamara canções de guerra. Ele conseguia sentir a cruz de pé atrás de si, quase escondida na escuridão. Mas todos tiveram oportunidade de a ver. Ele ouvira os murmúrios de interesse e especulação. Jamie Fraser observava de longe, fora do círculo iluminado pela fogueira. Roger podia apenas divisar a figura alta e escura nas sombras do enorme espruço vermelho que se erguia ao lado da casa. Fraser andara a cumprir os seus objetivos metodicamente durante toda a noite, parando aqui e ali para trocar cordialidades, contar uma piada, ouvir um problema ou uma história. Agora estava sozinho, à espera. Estava quase na hora para o que quer que ele pretendesse fazer. Roger deu-lhes um momento para os aplausos e para seu próprio descanso. Depois cantou Johnny Cope, uma canção animada e engraçada. Cantara aquela canção na Assembleia várias vezes e sabia perfeitamente como iriam reagir. Um momento de pausa e incerteza. Depois as vozes começariam a acompanhar. Ao fim da segunda estrofe, já estariam a cantar entusiasticamente e a fazer observações grosseiras, em segundo plano. Alguns daqueles homens haviam lutado em Preston Pans, mesmo derrotados em Culloden, mesmo assim tinham expulsado as tropas de Johnny Cope, e louvavam a oportunidade de relembrar essa famosa vitória. Os homens das Terras Altas, que não tinham lutado, tinham ouvido falar. Os Müller, que provavelmente nunca ouviram falar de Carlos Stuart e só entendiam uma em cada 10 palavras, pareciam estar a improvisar o seu próprio coro em falsete, ao fundo, balançando as canecas, numa saudação regada com borrifos de cerveja a cada verso. Bem, desde que estivessem a divertir-se. A multidão praticamente gritava o refrão final, quase abafando a voz dele. Ei, Johnny Cope, ainda estás acordado? E os teus tambores ainda ressoam? Se estivesses acordado, eu esperaria para ir às minas de carvão de manhã. Após os últimos acordes, fez uma mesura, agradecendo os aplausos entusiásticos. O aquecimento estava feito. Estava na hora do ator principal subir ao palco. Inclinando-se e sorrindo, levantou-se do seu banco e desapareceu, surgindo nas sombras, perto dos restos da carcaça do enorme porco assado. Brie estava lá à espera dele, com Jamie ao colo, totalmente acordado, com olhos de coruja. Ela inclinou-se sobre o bebê e beijou-o, ao mesmo tempo que lhe entregava o miúdo, e em troca, tirando-lhe o bodran das mãos. Foste fantástico, disse ela. Segurou. Vou buscar-te um pouco de comida e cerveja. Jamie, em geral, queria ficar com a mãe, mas estava demasiado estupefacto com o barulho e com as chamas saltitantes para protestar. Aconchegou-se junto ao peito de Roger, chuchando no dedo com ar sério. Roger suava do esforço, o coração a bater-lhe acelerado com a adrenalina da atuação, e o ar afastado da fogueira e da multidão soprava-lhe frio no rosto afogueado. O peso do bebê enrolado em mantas era uma boa sensação no seu peito, quente e sólido na curva do seu braço. Fizeram um ótimo trabalho e sabia disso. Esperava que fosse o que Fraser queria. Quando Brie regressou com a bebida e um prato de peltre cheio de fatias de carne de porco, fritos de maçã e batatas assadas, Jamie já entrara no círculo de luz, à volta da fogueira, assumindo o lugar de Roger, à frente da cruz. A sua figura impressionava. Alta, de ombros largos, no seu melhor casaco cinzento formal, sobre o quilte de tartan, em tons de azul claro, o cabelo solto e flamejante sobre os ombros, com uma pequena trança de guerreiro num dos lados, adornado com uma única pena. A luz de fogo cintilava no cabo adornado a ouro da sua adaga e no broche que prendia às pregas do seu manto. Parecia bastante à vontade, mas, de um modo geral, os seus gestos eram graves e decididos. Ele dava um belo espetáculo e sabia disso. A multidão aquietou-se em poucos segundos, os homens acotovelando os vizinhos mais faladores para os silenciar. Todos sabem muito bem porque é que estamos reunidos aqui. Não é verdade? Perguntou ele sem rodeios. Ergueu uma das mãos na qual segurava a convocação amarrotada do governador, a mancha vermelha do selo oficial, visível à luz bruxuleante da fogueira. Ouviu-se um murmúrio geral de concordância. A multidão ainda estava alegre, sangue e uísque a correr-lhes livremente nas veias. Somos chamados pelo dever e vamos com honra servir à causa da lei e do governador. Roger viu o velho Gerhard Müller inclinar a cabeça para o lado, para ouvir a tradução que um dos seus genros lhe murmurava ao ouvido. Ele anuiu com a cabeça e gritou: Ja, lang leba governador! Houve uma onda de gargalhadas e gritos semelhantes ecoaram em inglês e gaélico. Jamie sorriu, esperando que o barulho diminuísse. Assim que a algazarra arrefeceu, ele virou-se lentamente, anuindo com a cabeça, enquanto olhava de um rosto para o outro, reconhecendo cada um dos homens. Em seguida, virou-se de lado e ergueu uma das mãos para a cruz que se erguia austera e negra atrás de si. Nas terras altas da Escócia, quando um chefe de clã se preparava para a guerra, disse ele, com um tom de voz descontraído e natural, mas suficientemente alto para ser ouvido por todo o pátio, queimava uma cruz de fogo e enviava-a como um sinal pelas suas terras. Era o sinal para os homens do seu clã pegarem nas armas e irem para o local de encontro, preparados para a guerra. Uma agitação percorreu a multidão. Um breve acotovelamento e mais gritos de aprovação, embora estes fossem mais moderados. Alguns homens já tinham presenciado esta cerimónia, ou pelo menos sabiam do que é que ele estava a falar. Os restantes erguiam o queixo e esticavam o pescoço boquiabertos de interesse. Mas esta é uma terra nova, e embora sejamos amigos, ele sorriu para Gerhard Müller. Ja, Freunde, vizinhos e compatriotas, olhou para os irmãos Lindsay. E companheiros de armas, não somos um clã. Apesar de me terem dado o comando, eu não sou vosso chefe. O Thanos é que não é, pensou Roger. Ou está a caminho de ser, de qualquer maneira. Bebeu um último e grande gole de cerveja fria e pôs a caneca e o prato de lado. A comida podia esperar mais um pouco. Brie pegara no bebé outra vez e segurava o bodrin dele debaixo do braço. Tirou-lhe e ela deu-lhe um breve sorriso. Mas a sua atenção estava concentrada no pai. Jamie inclinou-se e retirou uma tocha da fogueira. Ficou com a tocha na mão, a luz a iluminar os largos planos e os bem delineados ângulos do seu rosto. Que Deus seja testemunha, agora, da nossa boa vontade e que Deus fortaleça os nossos braços. Fez uma pausa para que os alemães tivessem tempo de perceber. Que esta cruz de fogo sirva de testemunha da nossa honra, para invocar a proteção de Deus para as nossas famílias, até voltarmos sãos e salvos para casa. Virou-se e tocou com a tocha na base da cruz, segurando-a, até que a madeira seca pegasse fogo e uma pequena chama crescesse e cintilasse da madeira escura. Todos ficaram em silêncio a observar. Não se ouvia nenhum som, salvo o ligeiro movimento e o suspiro da multidão, fazendo eco ao murmúrio do vento na floresta à volta deles. Não passava de uma pequena língua de fogo, tremeluzindo na brisa, à beira de se extinguir completamente. Nenhum rugido embebido em combustível, nenhuma conflagração devoradora. Roger sentiu Brianna suspirar ao seu lado e alguma da tensão abandoná-la. A chama firmou-se e cresceu. As bordas da madeira de pinho brilharam vermelhas em brasa. Depois embranqueceram e desapareceram em cinzas à medida que a chama começou a alastrar para cima. A cruz era grande e sólida e queimaria devagar até a meio da noite, iluminando o pátio, enquanto os homens se reuniam sob ela, a conversar, a comer, a beber, começando o processo de se tornarem o que Jamie Fraser queria que fossem. Amigos, vizinhos, companheiros de armas, sob o seu comando. Fraser permaneceu quieto por um momento a observar, para se assegurar de que o fogo pegara. Depois voltou-se novamente para a multidão de homens e lançou a tocha para a fogueira. Não sabemos qual será a nossa sorte. Que Deus nos dê coragem, disse ele muito simplesmente. Que Deus nos dê sabedoria, se for sua vontade, que nos dê paz. Partimos a cavalo, logo pela manhã. Virou-se e deixou a fogueira, olhando à volta à procura de Roger. Ao encontrá-lo, Roger devolveu-lhe o cumprimento, engoliu para limpar a garganta e começou a cantar, suavemente, do meio da escuridão, a abertura da canção com que Jamie queria encerrar os procedimentos, a flor da Escócia. Oh, flor da Escócia, quando iremos ver outra como tu, que lutou e morreu pelos teus pequenos montes e vales. Não era uma das que Brie chamara de canções de guerra. Era uma canção solene e melancólica, mas mesmo assim não era uma canção de pesar e tristeza. Era de recordação, de orgulho e de determinação. Nem mesmo era uma música antiga. Roger conheceu o homem que a escrevera na sua própria época. Mas Jamie ouvira. E conhecendo a história de Stirling e Bannock Burn, aprovou o sentimento com entusiasmo. E resistiu frente ao exército do orgulhoso Eduardo e mandou-o de regresso a casa para que pensasse melhor. As vozes ergueram-se suavemente e uniram-se em coro no refrão. E mandou-o de regresso a casa para que pensasse melhor. E lembrou-se de algo que Brie lhe dissera quando estavam na cama na noite anterior, durante os poucos momentos em que ambos ainda estavam acordados. Tinham conversado sobre as pessoas das várias épocas, especulando se um dia poderiam encontrar figuras como Jefferson ou Washington frente a frente. Era uma perspectiva empolgante e nada impossível. Ela mencionara John Adams, citando algo lido sobre o que Jefferson havia dito, ou melhor, iria dizer, durante a Revolução Americana. Sou um guerreiro para que o meu filho seja um comerciante e o filho dele possa ser um poeta. Os montes estão desnudos agora e as folhas de outono jazem espessas e imóveis. A sua terra agora perdida nunca foi com tanto amor defendida e resistiu frente ao exército do orgulhoso Eduardo e mandou-o de regresso a casa para que pensasse melhor. Já não era o exército de Eduardo, mas de Jorge. Porém, o mesmo exército orgulhoso. Ele vislumbrou a figura de Claire, que se encontrava ao pé das outras mulheres, afastada, na orla do círculo de luz. O seu rosto estava distante e ela permanecia imóvel, o cabelo a esvoaçar, solto à volta do rosto, os olhos dourados, escurecidos por uma sombra interior, fixos em Jamie, que se mantinha a seu lado em silêncio. O mesmo exército orgulhoso com o qual ela lutara uma vez. O exército orgulhoso com o qual o pai dele tinha morrido. Ele sentiu um nó na garganta e forçou o ar a sair dos recessos dos seus pulmões, cantando com toda a energia: serei um guerreiro para que o meu filho seja um comerciante e o filho dele possa ser um poeta. Nem Adams nem Jefferson tinham lutado. Jefferson não teve filhos. Ele fora o poeta, cujas palavras haviam reverberado através dos anos, incitado exércitos, incendiado os corações daqueles que morreriam por elas e pelo país fundado por elas. Talvez seja o cabelo, pensou Roger, ironicamente, vendo o brilho de luz ruiva à medida que Jamie se movia, observando silenciosamente o desdobramento do que ele começara, um matiz viking no sangue que dava àqueles homens altos e inflamados o dom de incitar os homens à guerra, que lutou e morreu pelos seus pequenos montes e vales. Sim, tinham lutado e faloiam outra vez. Pois era por isso que os homens lutavam sempre, não era? Pelas suas terras, pelas suas famílias. Outro lampejo de cabelo ruivo, solto à luz da fogueira, junto aos ossos do porco. Brie, com Jamie ao colo. E se agora Roger se via como um bardo para um chefe de clã das terras altas, longe das suas terras? Mesmo assim, ele devia tentar também ser um guerreiro quando a hora chegasse, pelo seu filho e por aqueles que viriam depois, e mandou-o de regresso a casa para que pensasse melhor. Para que pensasse melhor.